ar de fronteira, derramando no espinhaço quase o mar, clareando a aduana. Venezuela, donde estás? Não sei por que nessas lagunas vejo seu olhar, minha camisa estampada com o rosto de Elvis. A minha guitarra é minha razão, minha sorte anunciada misteriosamente, a lua sobre nada. Não sei por que nessas lagunas vejo seu olhar. Não sei por que nessas lagunas vejo seu olhar. Me espalhe por aí, boatos de que eu ficarei aqui. Me espalhe por aí, boatos de que eu ficarei aqui. Doida e meiga, sempre o amado dos fatos. Minha guerra e as flores do cactus. Poema, cinema, trincheira. Não sei por que nessas lagunas vejo seu olhar. Um cego na fronteira, filósofo da zona, me disse que era um derviche. Pra ele, camarada, acredito em tanta coisa que não vale nada. Não sei por que nessas lagunas vejo seu olhar. Não sei por que nessas lagunas vejo seu olhar. Espalhe por aí, boatos de que eu ficarei aqui. Espalhe por aí, boatos de que eu ficarei aqui. Não sei por que nessas escuras